sustenta o sorriso em mim quando não há motivo pra sorrir. O amor me dá força para suportar o sofrimento até o fim. O amor que tem raiz na aliança nunca perde a esperança, vence o mal fazendo bem. O amor escolhe perdoar. O amor escolhe amar. O amor me faz capaz de superar a dor. O amor de Deus. O amor. O amor de Deus em mim, ao invés de me vingar, escolho amar. Ao invés de rejeitar, escolho amar. Ao invés de acusar, escolho amar com o amor de Deus, com o amor de Deus, com o amor. Vence o mal fazendo bem. O amor escolhe perdoar. O amor escolhe amar. O amor me faz capaz de superar a dor. O amor. O amor.